praia foi encanto e destino marinheiro. Vogando em ligeiros botes, arpoando cachalotes e meu amor no mar alto. A ganhar meia soldada, ele sempre de abalada e eu sempre em sobressalto. Oh meu amor baleeiro, lavrador, marinheiro, vem trancar meu coração. Do voar de uma ganhoa e do teu remo de proa ficou a recordação. Baleeiro da ternura, já findou tua aventura, a baleia nunca mais. Negros, negros são teus dias e já não tens alegrias, ficas sentado no cais. De novo, oh meu amor baleeiro, lavrador, marinheiro, vem trancar meu coração. Do voar de uma ganhoa e do teu remo de proa ficou a recordação.